sucesso não estilizado e cheio de avião. É lindo CD mostrando força na crise. O dono do bar já tá quase fechando, meus amigos já foram embora, e eu aqui com tanta esperança, que ela me ligue pra acabar com meu sofrer. Só assim meu coração volta a bater tranquilo. A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém. Noite e dia vai e vem esquecer. Eu não consigo fazer só. O meu orgulho é menor que o dela, e já virou rotina eu ligar. E vem! Quando eu ligo e ela não me atende, eu me acabo de beber. Passo mensagem e ela não responde. Eu me acabo de aquele metalzinho bom, vai! Fechando, meus amigos já foram-se embora, e eu aqui com tanta esperança, que ela me ligue pra acabar com meu sofrer. Só assim meu coração volta a bater tranquilo. A vida que eu tô levando eu não desejo pra ninguém. Noite e dia vai e vem. Atropou, velho. Meu Deus. O meu orgulho é menor que o dela. Eu vou fazer um print e mandar pros seus amigos, pra mostrar quem chora e liga, sou eu ou é você. Vou postar uma foto que você mandou chorando, você só tá me pagando tudo que me fez sofrer. Desesperado, carente, mendigando, implorando um minuto de prazer. Quem fica bebendo é você, de madrugada. E eu tô na balada, na zoada, e não quero atender. Eu vou pegar você. Eu vou fazer um print e mandar pros seus amigos, pra mostrar que chora e liga, sou eu ou é você. Vou postar uma foto e você manda chorando, você só tá me pagando tudo que me fez. gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o seu carinho. Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando me apontou, eu parto pra cima e beijo na boca. As bichinhas dançando, meu mundo se acabando. Eu libero a tequila, o uísque, a novinha já vem rebolando. Quando pra ousadia, eu me jogo no mundo. A noite de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulherada é a criptonita que me enfraquece. Amor, fica sozinho da caô. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Sabor, e ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o seu carinho. Mas não me deixe sozinho, eu sou vida louca. Tudo bem, o motor, eu parto pra cima e beijo na boca. A menina dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o uísque, a novinha já vem rebolando. Quando pra azadia, eu me jogo no mundo. A noite de madrugada vai ter cachorrada e amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que é mulherada, quem sabe canta com o avião aí. Amor, e da caô, vê se me tem por favor. Se você demora eu vou, se você demora eu vou. Se você demora eu vou. Amor, fica sozinho, tá? Fala com a bisnã. Vê se me tem por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você demora eu vou. Se você demora eu vou. Gostou da brita? Moça Flodins! É moça Alô Jorge, meu patrão! Moça Flodins está com a gente. Vamos lá, só. Lingerie, a minha lingerie, a lingerie do Brasil. Alô Jonathan, homem do sapato, vestindo, calçando, tudo com a gente. Vestindo o pé, viu? Cadê o gritinho do meu Ceará? Hoje eu vou ensaiar essa música com vocês, porque tá na boca da galera. Eu vou ensaiar com vocês, ok? Quem vai fazer a tradução é vocês, não sou eu. Aqui é só ensaiando. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Vou fazer só o comecinho, ok? Banana, banana. Não entra, Riquel. Pera aí, foi só ensaio. Pera aí, câmera. Vai terminar, de novo, vai, de novo. Banana, banana. Quem é a Deuseiro da Britão aí? Vai, vai, vai. É na pegada do avião. Quem souber pode cantar, Martus e Raparigã. Vai, vai. Vou dormir no banco de couro. Janela, teto solar. Bracinho pra cima, bracinho. Riquelme vai parar, vai. Vamos, tá no primeiro tempo. Sombreira, sombreira, chão, chão, assim. Arraes, beijo pra mim, vai. Vamos beber, que hoje eu tô ligado. Vamos beber, meu carro tá estourado. Vamos beber. Alô, Pantana, dona Rafael Sá. Vem comigo, Fortaleza, vem. Olha até chão, vai, vai bem. Olha até chão. Solteirões do forró. Já batizou o Jerry Lange aqui do Brasil. Não vou falar mais nada. Primeiro ponto, nós dois sabemos não dá certo. Estou pronto e já conto com ponto final. Quer saber? Não sei expressar direito, mas o meu jeito errado eu resolvi dizer. Tenha pressa, não esperar. Melhor achar alguém que te faça feliz. Era isso, eu vou nessa. Siga seu caminho, eu vou seguir o meu. Simbora, Fortaleza! Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo. Não pense em mim, não lembre de mim. Se permita amar outra pessoa. E se alguém tentar segurar sua mão, se bater mais forte o seu coração. Não pense em mim, não lembre de mim. Se permita amar outra pessoa. O conforto da mulher brasileira, Nayane Rodrigues. Jonathan, homem do sapato, ele sabe como eu piso. Meu amigo Artuzinho de Sol, Artuzinho de Sol. Nayane Rodrigues. Primeiro ponto, pessoa. E se alguém tentar, segura sua mão. Se bater mais forte o seu coração. Não pense em mim, não lembre de mim. Se permitir amar outra pessoa. E se alguém tocar a mão no seu cabelo, tentar roubar um beijo. Não pense em mim, não lembre de mim. Se permitir amar outra pessoa. E se alguém... Tá tudo lindo, hein? Não pense em mim, não lembre de mim. Se permita amar outra pessoa. Vai! E não me descalpite! Meu amigo Júnior, meu patrão! Vamos da escola! Conforto da mulher brasileira. Hoje tá bom, Jorge, Lívia. A noite cai com ela, a falta que você me faz. Já tentei te esquecer, mas foi em vão. Foi em vão. Oh. Tantos sonhos perdidos em meio à ilusão de ter você pra sempre aqui no meu coração. Preciso tanto dessa paz, sem saber para onde seguir. Um lugar onde eu possa fugir e pra sempre eu possa ficar. Não posso te achar, não quero te achar. Fala, Lucas Braga! É o baixinho que dá trabalho pro gigante. Supermercado GG! Vai! Aí, ó! Rafael Gadelha, é o vivo. Nativa FM, tá com a gente! Te achar, não posso te achar. O melhor forró do Brasil. Para o Riquelme na batera, lá vem. Minha amiga Loura, lente de contato com o Previsor. Miami Rodrigues Soleja. O conforto da mulher brasileira. Sou Dom Gritão. Quem já sofreu aí por alguém, levante o braço. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Bora, Vitor César! Eu comecei a namorar pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar. E eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que Marina! Eu tava... O quê? Eu tô solteiro. Amigo, voltei. Tava ficando doido. Eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Pra tentar me consertar. Bora, Jonathan! Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado. Deixa eu te falar. Eu no cineminha, Jamie. Alô, mostra, alô, Raidar! Alô, Raidar! Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Fortaleza, eu voltei. Eu tava ficando doido. Só se for agora. Noite difícil, lhe garanto que no dia tudo vai melhorar. É avião. Fala, Lucas Braga! Vai a céu, o homem que enterra caminhão do Rio. É não, Freitas? É não, Mangueira? Chora aí, menino! Outra noite fracassada sem você do lado. Tô saindo da boate todo incomodado. Tá na cara que eu não te esqueci. Na saída um casal se beijando na rua. Até pareceu nós dois sentir saudade sua. Quase não reconheci. Até assustei e o copo deixei cair na minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso eu liguei. Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. É melhor desconsiderar. Esquece toda essa besteira que você já leu. Não tá mais aqui o que eu te escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída. Pelo amor de Deus, esquece. Deixa que ele tá bem melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, seu nunca me deu. Continua o que você tá fazendo. Você vai beijando, eu vou bebendo. Vamos beber que é mata roda. Meu amigo Lucas Braga, meu baixinho. Bora, sobreira da cara, já se vê. É na pegada do avião. Chora, tá vendo o sapato? Eu deixei cair na minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso eu liguei. Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar. Esquece toda essa besteira que você já leu. Não tá mais aqui o que você escreveu. Foi só recaída, foi culpa da bebida. Pelo amor de Deus, esquece. Deixa que ele tá bem melhor do que eu. Não tá mais aqui, o trouxa te escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída. Pelo amor de Deus, esquece. Isso é que ele tá bem melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. Cê vai beijando, eu vou bebendo. Cavião Nayane Rodrigues, Moda Íntima. Alô, meu amigo Jorge, Moça Flor. A mulher pra ficar uma roda tem que usar Moça Flor. Puxa, avião! Segunda-feira é sempre complicado. Caminho do trabalho, pare e lembro de você. A semana inteira não tem bebedeira. Não saio de casa esperando você me ligar. Quem sabe canta aí, vai! E não vai voltar. E aí? E o fim desse chegou. É fim desse que fim da saudade de te amar. Vou descer, vou curtir. Felizinha do solteiro pra mim. É fim desse quer dizer fim da saudade de você. Você tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem eu sinto por você. Só sei que é bom demais, é bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela, minha boca vai secando, tô ficando muda. Meu Deus, me ajuda. Sucesso Marília Mendonça. Eu sei que está com ela pra manter as aparências. Nas suas horas de carência, pra mim que você liga e a gente faz amor. Me diz que eu sou seu amor e vai embora antes do dia amanhecer. Eu sei que é errado e quem vai entender. Você é casado, eu não quero perder. Eu sei que tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Sei que é errado e quem vai entender. Mas amo você. Você deu gritinho dos aviãozeiros. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão assim. Tchá, tchá. Assim, ó. Vou botar. Vizinhos. Vou botar. Meu pai. Mais alto. Vou botar. De novo. Vou botar. Jorge Moça Flor, bota pra tocar aí, vai. Moça Flor, diz. Eu tiro e ela pede. Novinha, o que? O que tu quer, Iago? Fala. Ah. Eu tiro e. Bora, Érico. Eu tiro. Novinha. Quem quer botar com força aí, dá um gritão, Fortaleza! Oh. Chora, e aguarrais o que tu queres. Vou falar não. Digo não e ela. Novinha, o que? Vinha, vai, vai, vai, o que? Oh, Marujo. Meu paredão. Vai. Vou botar. Fecha, viado. Vai. Olha que eu vou botar. Olha que eu vou botar meu paredão pra lá. Meu amor, já tô para a mangueira. Eu acho que... E aí, Bocão? Amanhã bota o dia. Chamou, né, mangueira? Vai! Olha que eu vou botar, vou botar. Vai a céu, já vai pra. Vou botar, vou botar. Meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Meu paredão pra tocar. Vou botar. Deixa eu botar, deixa eu ver. Bora, Riquelme. Atacarei o Jesse, meu amigo Silvio Sobreira, meu irmão. Solange. Virando você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Canso de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar. Demora aí pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar. Vira, volta por cima. Desce mais uma cerveja, que hoje o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala e bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja, que hoje o bicho. E sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando a avião tá tocando, todo mundo vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente. Quando a avião tá tocando, todo mundo abre, abre, abre, abre, abre. Desce mais uma cerveja, pois o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala e bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja, pois o bicho vai. Pois sai da frente, rapaz, da frente, rapaz. Quando o avião tá tocando, a gatinha vai atrás. Sai da frente, rapaz, da frente, rapaz. Suba! Vai! Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo grita. Joga, Riquelme! Vai, de Barros. Saber de mim. Se eu tivesse um carro importado, você estaria ao meu lado me chamando de paixão. Dá pra você me dizer o que é sua vida, Vaguinho? Não tenha me culpa pelos seus erros. Eu não sou obrigada a te amar. E ponha de uma vez na sua cabeça jeito de dançar. Dançando, solta, rebolando sem parar. Quando ela chega, agita a multidão. Toda a galera se reúne no salão, admirando seu jeito de dançar. Dançando, solta, rebolando sem parar. E eu de longe olhando o jeito dela. Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu te amar. Será, meu Deus, que eu vou chamar a Patricinha pra dançar? Vai, Braga! Chama a Patricinha pra dançar. Chama, chama. E com o avião vem balançar. Patricinha. Deixa a galera perceber. Se ela der um fora em você. Chama a Patricinha pra dançar. Patricinha. E com o avião vem balançar. Não deixe a galera perceber. Quê? Se ela der um fora em você. Que é isso, minha filha? Liga tu, desafiam zeros. E caminha na batela do Gordinho. Vai! Diogo, eu tô ocupando, viu, Diogo? É avião. Tô de olho em você, viu, sacana? Quando ela chega, agita a multidão. Toda a galera se reúne no salão, admirando seu jeito de dançar. Dançando, solta, rebolando sem parar. Quando ela chega, agita a multidão. Toda a galera se reúne no salão, admirando seu jeito de dançar. Dançando, solta, rebolando sem parar. E eu de longe, olhando o jeito dela. Será que eu tenho chance pra falar com ela? A timidez não deixa eu encostar. Será, meu Deus, que eu vou chamar e amarrar só pra dançar. Para quem chama pra vizinha pra dançar. Chama, chama. Solanginha. Gostou? Olha que chama, chama, chama a Patricinha pra dançar. Chama, chama. E com um avião vem balançar. Solanginha. Não se a galera perceber. Se ela der o bora é você. Dançar, bora, Brunão! A beira-mar, a lua linda vai clarear. Tomar no chão, e alagar. O que tem que ser, será isso aí, você deixa. Não sei fingir, se meu olhar. E aí, desgraça? Ai, você não sai do meu pensamento. Ah. paciente, né? Pagou. E agora? Quem sabe canta Marina Marquinhos, LT! Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora. Bora, olha só! Esperar, peredite. Cê é malzinho, fica com você. Agora quem está aqui comigo, por favor. Bora, Mike! E beija, beija minhas mãos. Suando sem saber se vai dizer sim ou não. Saber se vai dizer, vai, vai, vai. A barriguinha, ela não deixa. O Fabição beija bem, ela de Matos, meu patrão. Eita porra. Alô, alô, alô, Lucas Braga. Amigo seu baixinho, que mulher grande, grande, Lucas Braga. Não sei mais o que fazer pra trazer você pra mim. Gosto tanto de você, muito mais que até de mim. Mas você não dá valor, e às vezes ri de mim. Quando digo meu amor, pare e olhe para mim. Eu não sei mais o que faço, me sinto tão sozinho. Mas eu preciso de um abraço, vem. Apaixonado, alucinado por você. Doido apaixonado, louco apaixonado, alucinado por você. Doido apaixonado, alucinado por você. Louco apaixonado. Quanto mais você diz não, quinta-feira em Quixadá, viu? Sei que um dia vai ter fim. Você vai pedir perdão e eu não vou ficar parado, nem ficar pensando. Eu vou viver sempre ao seu lado, pra sempre te amando. Olha só, louco por você. Você alucinado por você. Pouco apaixonado. Eu tô tarado, doidinho por você. Hoje sei que não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor. E ando sozinha, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas pago não ouve. Não vou fugir de mim. Só vou. Sei que não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor. E ando sozinha sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ele não ouve. Não vou fugir de mim. Só vou. Meu amor. chamando de amigo. Na verdade, cê é minha vida, ela não é sua dona. Eu amo você, como eu amo você. Não quero esse lance de bola dividida. Vem ficar comigo, você é minha vida. Eu não quero esse lance de bola dividida. Vem ficar comigo, você é minha vida. Paquinho, vou deixar como está. Vai ser mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentimos sós, isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós. Mas se não lembrares mais, melhor recomeçar. Vou seguir o meu destino, mesmo com toda dor que aqui dentro, não podemos bloquear nossos caminhos. Então descobrirás, nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não dá mais pra viver e amar como antes, talvez por medo de querer. Esse é o motivo que Riquelme vai tocar.